Jornal do Brasil, FM estéreo. 90,7 Belo Horizonte. 10 e 18. Orquestra Angelicum de Milão. Il Pianto d'Arianna de Locatelli. Rondó em Lá Maior de Mozart. Thank you. Pianista Claudio Arrau, Rondó em Lá Maior, de Mozart. Orquestra Pro Arte de Munique. Concerto para três trompetes, dois oboés, cordas e contínuo, de Telemann. Thank you.

Concerto número 2, em Mi bemol, para oboé e orquestra, de Fischer. E Wesendonken Lieder, de Wagner. André Lardrot e os Solistas de Viena. Concerto número 2, em Mi bemol, para oboé e orquestra, de Fischer. Wesendonken Lieder, de Wagner. Oh! Schon nur eine Welt. Schönen Abend. Soprano Jesse Norman e Orquestra Sinfônica de Londres, regência de Colin Davis. Vezen Duncan, líder de Wagner.